Caminho circular, sem nem mesmo questionar. Os jogos a cegas, a noite de insônia, apostas incertas, em pessoas que se julgam corretas. Juro, tentei confiar, juro, tentei aceitar. Tentei parar de jurar, passo confiança no olho a olho. Me coloquei como joio, com os pés no chão, buscando me alinhar com a existência, não com essa exclusão. Pois já conheço aqueles que são, além de roupa, de marca, buceta, rodada, droga e carrão. Valores inversos, doença do século. Me sinto encurralado de frases sem nexo. Com egg e anexo, mano, sem celebrou. Preciso fugir, não sou mais tão ingênuo a ponto de me iludir. Deveres à frente, me manter consciente sem tracejar. Juntando o passado, bola pra frente, sem desistir de lutar. Para mim, bom. Refletir parece ser a solução para resolver uma terra cheia de contradição, onde irmão caça irmão, não vejo união. Bandeira mundial, diria, quero cifrão. Pois não, então, por que tu me perguntas? A guerra que tu evitas é a mesma que tu lutas. Condutas, computas, vidas em busca satisfação, com prazer, farol que não ofusca. Sentido de viver ou viver sem sentido, escolha difícil, em cima de um precipício. Não existe paraíso, apenas outro capítulo. Livros originais, sem final nem início. E por isso eu digo, não há mais medo em enfrentar. Aprendendo com os erros, decidido a levantar. Nessas horas de terror, descobri quem era quem. Muitos se acham de valor, mas todos são ninguém. É, será que o peso é maior do que eu posso suportar? Presentes aqui nesse momento, direto do pensamento, no meio desse relento, tormento lento que situa minha mente. Passar ideias que passam pela minha cabeça, vem a prosperar, porque nesse louco mundo, mundo cão, mundo de traição, de pessoas sem coração, eu não perco minha razão. Sempre quero ver dos meus irmãos, os que são de coração. Preciso fugir desse lugar pra poder me abrigar, longe de tudo que me faz declinar. Pois não consigo mais enxergar o amor em nenhum lugar. Tento correr, mas não dá pra esquivar o sistema que nos mata. Diz que nós vamos prosperar, mas além de toda essa ideia, quem mais pode acreditar que num país sem futuro nós teremos um lugar pra viver com condições de ser e ter algo que possamos aprender pra poder ensinar? Essa é a vida, é o amor, algo que temos que multiplicar, respeitar pra poder mudar, chegar em algum lugar. Temos que nos alinhar e começar a respeitar, dissipar todo o amor que podemos exalar. Pois só me vejo a chorar, mas eu quero mudar. Quero parar de tentar e poder consumar. Não quero mais errar. Mantenho a postura quando a vida é dura. Caneta, minha espada, ideologia, armadura. Procurando me expressar e dizer o que eu sinto. Uns agem pensando, outros agem por instinto. No íntimo e poesia encontrei a minha paz. Lutando contra a maré, eu sei que eu sou capaz. Me disseram, rapaz, isso é coisa de marginal. Eles não entendem que para uns o rap é um sinal. Robôs alienígenas, fingindo boa aparência, numa sociedade impura de pura negligência, onde ninguém tem paciência pra escutar. Então me escuta agora e começa a pensar. Mente corrompida, um cheque foi assinado. Eu não quero mídia, passar mensagem é o meu fardo. Loucura e sanidade misturado com minha essência. Cachorro de rua e brothers cante, passando nossa vivência.